companheiro, és o escolhido do Senhor, que te constituiu como obreiro no pesado cargo de pastor. As ovelhas você tem cuidado, tudo está sobre os ombros teus. Altas horas da noite acordado, lá estás de joelhos dobrados, a pedir misericórdia a Deus. Quantas lágrimas pela ovelha, que deixou o aprisco e fugiu. Não obstante os muitos conselhos, sempre tem aquela que caiu. Não é fácil cuidar do rebanho, conservá-lo unido em amor. Porém cumpre a tua missão, para não sofrer a repreensão, na palavra santa do Senhor. Ezequiel foi por Deus ordenado a profetizar contra o pastor, que é rebelde e não tem cuidado do rebanho santo do Senhor. Pode ler o capítulo inteiro e verá que infelizmente há, mas aquele que é sempre zeloso, mesmo sofrendo, é vitorioso e jamais está incluído lá. Sabes que terás de prestar contas das ovelhas que Deus te entregou, mesmo às vezes sofrendo afrontas, ao rebanho se afeiçoou. Quantas vezes teu rosto molhado, consequências de tanto chorar. Vai em frente, meu pastor amigo, a promessa de Deus é contigo, muito breve o seu pranto enxugar.